Ao entrar no céu de glória, eu verei Jerusalém. Estarei com os anjos e voarei, voarei, voarei. Ao entrar no céu de glória, eu verei chegar no céu, ali rever Emmanuel, viver com ele para sempre. Eu tenho o sonho de ver Jerusalém e adorar ali também, dizendo santo, santo, santo. Ao entrar no céu de glória, eu verei ali rever Emmanuel, viver com ele para sempre. Eu tenho o sonho de ver Jerusalém e adorar.